beijo, oh, se fudeu, fudeu, ferrou. Deus abençoou. Essa jet maluco disparar, deu voo a caminho do vulco. Na garupa dos breque, as bocas de veludo. Na garupa dos breque, as bocas. Qual é o jet? A mulher me perguntou. Boca F800 que é só pra merecido. Qual é o jet? Eu vou. As mulheres me perguntou. Qual é o jet? Eu vou. As mulheres me perguntou. Boca F800 que é só pra merecido. Invejoso, oh, se fudeu, fudeu, ferrou. Deus abençoe. Essa jet maluco disparar, deu voo a caminho do vulco. Na garupa dos breque, as bocas de veludo. Na garupa. Qual é o jet? Eu vou. A Luna me perguntou. Voca F800 que é só pra merecido. Qual é o jet? Eu vou. As mulher me perguntou. E aí, Marquinho? Qual é o jet? Eu vou. As mulher me perguntou. Voca F800 que é só pra merecido. Que é só pra merecido. Tá nesse pique. Invejoso, oh, se fudeu, fudeu, ferrou. Deus abençoou. Essa jet maluco disparar, deu voo a caminho do vulco. Na garupa dos breque, as bocas de veludo. Na garupa dos breque, as bocas. Agulha me perguntou. Boca F800 que é só pra merecido. Qual é o jet? Eu vou. As mulheres.